deixei toda a tristeza. Quando eu te conheci, minha alma não mais está presa. Desde quando eu te conheci, deixei todo o meu fardo. Quando eu te conheci, deixei os espinhos e os cardos. Quando eu minhas tristezas em alegrias, aquele abismo no horizonte abriu-se, eu vi naquele instante em que eu te conheci, deixei meus traumas. Deixei o exílio e o decreto. Quando eu te conheci, deixei as mágoas e os prantos. Na estrada não sofro os espantos. Desde quando eu te conheci, as minhas noites viraram dias, minhas tristezas em alegrias. Abismo no horizonte abriu-se, eu vi naquele instante em que eu te